Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 7 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é o universo fantástico dos RPGs. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 20 de agosto de 2018 e nele eu trago para vocês a trajetória toda da construção, né, do gênero RPG em formato musical, sim. Eu vou apresentar para vocês as músicas, né, que compõem cada fase das etapas do RPG, né, desde o seu epílogo até o seu encerramento. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o clássico do Super Nintendo, o Trials of Mana, ou como ficou conhecido lá no Japão, Seiken Densetsu 3, com a música High Tension Wire, pelo mestre Hiroki Kikuta. Para o Mega Drive, o Zeldinha dele, né? O Zelda do Mega Drive, que ficou conhecido como Soleil ou Crusader of Senti, com a música Battle One, por Motokazu Shinoda. E fechando com chave de ouro essas indicações de hoje, o mestre aí Akio Dobashi, do pop japonês, com a música Physical Energy, para o jogo Lagrange Point, para o Famicom, que foi lançado aí pela Konami com o seu chip VRC7. Sensacional! O episódio de hoje está lindo, tem música para todos os gostos e todas as etapas também do RPG. É isso. Redes sociais do Som do Cartucho, Telegram e Twitter, basta digitar lá o Som do Cartucho que você encontra facinho. E-mail para o Som do Cartucho, osomdocartucho@gmail.com. Se você assina o podcast, considerem avaliar ele lá na Apple Podcasts e compartilhar aí com seus amiguinhos. Site para comentários e discussão, osomdocartucho.com.br. Podcast atualizado toda terça-feira, portanto, a partir da meia-noite, já está pronto aí para que você possa baixar ou ouvir ele pelo Deezer, Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. Próxima semana, mangás! É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos, então, na próxima semana. Falou! Pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 37 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é... Sim, amiguinhos, dessa vez o podcast O Som do Cartucho irá adentrar no universo dos RPGs, esse universo de jogos maravilhosos, né, que encanta sempre desde da sua concepção. Então, a playlist de hoje, lógico, montada aí sobre o tema, ela não só será sobre o tema RPG, como também ela terá uma estrutura de RPG. E o que eu quero dizer com isso é que todos os elementos que um RPG tem, né, de jogo assim, mais evidentes, serão encontrados hoje aqui nessa playlist do Som do Cartucho. Então a gente vai ter música de batalha, a gente vai ter a música do Overworld, né, que é lá o tema central lá das fases principais do jogo. A gente vai ter aqueles momentos mais críticos, né, onde o herói encontra-se em apuros, né, na sua jornada. A gente vai ter o epílogo, que é geralmente o encerramento, né, geralmente não, é o encerramento da história. E só não vai ter o prólogo hoje, porque prólogo tem muita música chata. É difícil você encontrar, eu não encontrei, na verdade, um prólogo com uma música bacana. Então, como a intenção é sempre deixar vocês empolgados, né, ouvindo música e não querer dormir e jogar os fones de ouvido fora, eu montei, né, como sempre, essa playlist assim, o mais, não só diversificada, mas o mais empolgante possível. Feitas essas ressalvas, eu gostaria de só acrescentar que, em essência, todos os jogos são um RPG, né? Se você pensar direitinho, todo jogo você está interpretando um personagem, mesmo que ele não... mesmo que ele já esteja pré-definido, né? Ainda que seja um jogo, por exemplo, de run and gun, né? Como o Contra, por exemplo. Mas, em essência, todos são RPG por conta disso, né? Da interpretação do personagem. Você está encarnando as características daquele personagem para que você possa jogar. Mas, lógico, né? Os RPGs, eles têm uma apresentação própria. Eles podem ser... Na verdade, o gênero, né, tem uma apresentação própria com relação à forma como o jogo é jogado. Que pode ser por turno, que pode ser RPG tático, que pode ser RPG em tempo real. Então, varia. E a forma também da narrativa, né, é a grande diferença do RPG para os jogos tradicionais aí que a gente já conhece, né? Que não há necessidade de mencionar. Mas o que diferencia o RPG dos demais é isso, né? A narrativa, né? Ele tem uma forte construção narrativa, o jogo, e a jogabilidade, lógico, que ela é diferente. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar esse episódio de hoje de forma clássica, abrindo, né, com classe o som de cartucho dessa terça-feira com a música Breath of Fire, pelo compositor Yuko Takehara, para o jogo Breath of Fire 2 do Super Nintendo. E depois vamos aos velhos e bons comentários. Se liga então nessa delícia e vamos embarcar nessa jornada. Delícia! Breath of Fire, né? O título da música por Yuko Takehara para esse clássico aí do Super Nintendo, lançado pela Capcom, né? O Breath of Fire 2. Esse jogo, um verdadeiro RPG tradicional ele, né? Porque traz os elementos mais comuns de RPG, exceto com o fato que você precisa salvar o mundo. Na verdade, nesse episódio do Breath of Fire, você tem que salvar seu nome, que está sujo, e não é por causa do Serasa, no SPC, mas sim porque Ryu foi acusado falsamente, né, de um crime que ele não havia cometido, e ele sai em busca, né? Ele sai nessa jornada para poder limpar o nome dele. Interessante que, lógico, o jogo, como eu já falei, ele é extremamente tradicional, né? O RPG daquele jeito que a gente conhece. Mas ele tem... Essa música dele tem essa pegada, assim, de abrir as portas para uma nova aventura, né? O cara inspira, né? Aquela... Sabe? E vamos lá agora, vamos seguir essa aventura. Muito bacana essa pegada, porque ela tem um tom assim meio bucólico nessa parte aqui. Um tom assim meio feito folk music, que dá, né, o ritmo musical do jogo, que é construído basicamente nesse estilo, né? Os jogos do Super Nintendo, que tem uma... A gente soube, né? Sempre soube que o Super Nintendo foi a casa, né, dos RPGs na era... Na quarta geração, né, dos videogames. E eles têm uma experiência assim muito mais imersiva, que a gente vai ver isso um pouco mais à frente e eu vou falar mais sobre isso depois. Mas até lá, a gente vai ficando agora com a música Character Selection. Lógico, porque todo bom RPG tem que ter uma seleção de personagens, né? A seleção clássica dos personagens. Pelo mestre aí, Motoi Sakuraba, para o jogo Arcus Odyssey, lançado aí para o Mega Drive. Então, se liga nessa potência aí e depois vamos comentar sobre ele. Muito bom, Motoi Sakuraba não perde a mão, né? Sempre essa coisa assim, além do progressivo, a influência do rock progressivo, a gente tem essa coisa do RPG, o galope, né? Do RPG, esse heavy metal, que é notável aqui, ó. Sensacional, um destaque excelente para o baixo, com a música aí Character Selection, para esse clássico aí do Mega Drive, Arcus Odyssey, que faz parte aí da franquia, né, Arcus, que já teve outros 3 jogos anterior a ele, lançado aí para computadores da época. Mais notadamente aí o PC-88. O Arcus Odyssey, eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas era um jogo que eu sempre via nas prateleiras da locadora. E ele tem essa perspectiva assim isométrica, um RPG que o bicho pega nas cavernas, né? Nesse aí tem um lance muito de caverna ele. E é para dois jogadores, né? O que é melhor ainda. Então você guia lá na forma clássica, né? Até quatro personagens você tem a oportunidade de jogar. E você vai alternando com eles ali as suas habilidades mágicas para tentar salvar o mundo aí de uma bruxa malvada. Isso é uma versão bem simplista, né, do jogo. Como eu falei, a narrativa dos RPGs são muito mais intrincadas do que isso. E eu não vou me atrever aqui a falar de uma coisa que eu não sei, no caso, Arcus Odyssey. Mas musicalmente falando, dá pra gente dizer alguma coisa que é sobre isso aí, né? Que eu acabei de comentar, esse lance do... Tem o galope, que é clássico, né? Eu já falei sobre isso no episódio lá do Yuzo Koshiro, né? Que sempre houve essa influência do heavy metal nos RPGs mais clássicos. Arcus Odyssey não foge à regra. E tem esse lance também do rock progressivo, que é uma marca registrada aí do Motoi Sakuraba. Na sequência, saímos do Mega Drive e vamos para o Master System. A versão do Govelius Valley of Doom japonesa. Sim, porque eu queria trazer para vocês uma experiência em FM com a música Overworld 2, por Masatomo Miyamoto, Takeshi Santo, Shin Kun e Pazu. Então vamos lá conferir. Govelius Valley of Doom, lançada aí para o Master System, com a música Overworld 2, por Masatomo Miyamoto, Takeshi Santo, Shin Kun e o Pazu. Eu tive a oportunidade, sim, de jogar aqui o Govelius, aí na época que as locadoras... Na verdade, eu alugava esse jogo numa das poucas locadoras aqui de Recife, que era, tipo assim... top de jogo, assim. Tinha tudo do bom e do melhor, que era a Videogame Club. E, lógico, na época a gente não teve contato com o Zelda, mas tempos depois a gente percebeu, né, o quão esse jogo se parecia. Dando uma olhada depois nos reviews, a gente viu, né, que, e também no próprio jogo, que ele se parece muito com o Zelda 2, né, lançado aí pro Nintendinho. O personagem anda naquele estilo, as dungeons, né, e as áreas fechadas, como florestas também, castelos, enfim, ele é de um lado pro outro, né, aquela progressão lateral, o side-scrolling, né, clássico, com o overworld, né, você entra lá nos buraquinhos, igualzinho ao Zelda. A diferença é que o Zelda, independente do lugar que você entre, a visão será sempre de cima para baixo, né, aquela top-down, né. E o do Govelius não, ele só é a parte, essa visão somente no, no, nos overworlds da vida aí do jogo. E quando chega nas dungeons, nas florestas, castelos, em cavernas, enfim, ele passa para uma visão side-scrolling. O jogo é bem bacana, tem uma dificuldade progressiva, razoável, a gente pode dizer. Ele não é fácil demais, mas também não é difícil a ponto de você querer jogar o console pela janela. Graficamente, o jogo é muito bacana. Na verdade, o Govelius, ele deriva do MSX, que, assim, é uma versão até bonita também do jogo, competente, os gráficos, a mesma jogabilidade. Então a SEGA comprou os direitos, lançou pela Compile, se eu não estou enganado, e aí fez essa modificação, né? Não só gráfica, como sonora aí, como dá para ouvir. E o legal desse jogo, do Govelius, é que ele tem, se eu não me engano, são 6 fases, eu acho, e para cada fase ele tem uma música diferente do Overworld, né? Que é esse lance que, como se tivesse assim, anunciando o que é que você vai ter que encontrar naquela fase, né? Porque você fica ali perambulando, né? Naquelas fases top-down, né? Que você tá lá no mundinho lá. E quando você vai entrar lá nas cavernas, elas têm aquela similaridade daquela fase ali, né? Então são 6 áreas, digamos assim, que o Govelius possui. E cada uma com seu overworld diferente. Muito, muito bacana. As músicas são belíssimas. A versão de FM, claro, né? E vale a pena dar uma conferida no Govelius Valley of Doom. Na sequência, todo herói precisa recarregar as energias, né? A gente já fez aqui a abertura, né? Que o Breath of Fire serviu como prólogo da história, mas um prólogo bem empolgante. Passamos pela seleção de personagens. Os personagens vão então enfrentar aí, né? A fazer a viagem pelo seu mundo. Mas quando chega na hora da luta, antes da luta, na verdade, eles precisam restabelecer as energias. Então a gente vai ficar com a música agora, Physical Energy, para o jogo Lagrange Point, lançado aí para o Famicom, pelo mestre aí Akio Dobashi. Se liga então nessa delícia e depois vamos aos comentários. Muito bom, Physical Energy, para o jogo Lagrange Point, lançado aí para o Famicom, ou o nosso querido Nintendinho, né? Por Akio Dobashi. O Akio Dobashi, que fazia parte, era integrante, um dos integrantes lá da banda Rebecca, uma banda japonesa lá de pop, new age, enfim, da década de 80, que fez muito sucesso lá no Japão. Eu digo isso porque ele aparece lá no episódio lá do Red Bull, que eu já recomendei para vocês lá, o Digging in the Cards, que eu acho que ele aparece no episódio que aparece o Yusuke Oshiro, se eu não estou enganado, que é o The Cool Kid. E talvez eles colocaram isso porque nesse jogo especificamente, o Lagrange Point, eu digo Famicom porque ele foi lançado exclusivamente só no Japão, né? Exclusivamente só é um pleonasmo da porra, mas tudo bem. Só foi lançado lá no Japão, o Lagrange Point, e ele foi o único jogo da Konami, ele é um jogo da Konami, a contar com... Ele e o, se eu não estou enganado, o do Tiny Toons, eu acho. Não foi esse só. Que era o VRC7, que era de trazer um chip da Yamaha nele, o 2413, que garantia esse jogo 6 canais FM. Então, a qualidade sonora desse jogo é absurda. Eu já trouxe para vocês ele no episódio lá do Dia dos Namorados. E irei trazer mais uma vez o Lagrange Point aí no episódio lá de New Age, né? New Age ou New Wave, eu não sei como é que vai ser ainda. Mas vale a pena por conta da qualidade sonora desse jogo. Como de praxe, o Lagrange Point é um RPG que se passa no espaço. Existe lá esse cluster lá, né, de são três aglomerados, quer dizer, um aglomerado, na verdade, que conta com duas biosferas e um satélite, né, que é o que chama o Cluster of Isis, né? Eu esqueci o nome certo lá pro cluster. O cluster, se eu não me engano, é um aglomerado mesmo, mas é o cluster lá de Isis, e acontece um ataque nessa colônia 2, né? E aí o pessoal da colônia 1, liderado pelo piloto Jim, vai verificar lá o que aconteceu na colônia 2, e aí se desenvolve toda a história do Lagrange Point. E o Lagrange Point se dá, é um nome que eles na física dão a, são corpos que, celestiais lá, que estão equidistantes entre si, uma coisa assim, e que como é que se diz? Eles não variam, né? Com relação a sua, como é que dá o nome? A órbita gravitacional deles, entendeu? Então chama-se Lagrange Point, algo assim desse tipo. Se tiver algum físico aí, por favor, me corrija, mande lá comentários, mande e-mail, esculhambe também se quiser, fique à vontade. Ficamos então com a música aí, Physical Energy, por Akio Dobashi, para o jogo Lagrange Point aí, lançado para o Famicom. Na sequência, vamos para o Mega Drive. Dessa vez aqui, começamos a luta com a música Thought of the Holy, a fase do jogador, né, a fase 3 do jogador, por Noriyuki Iwadare, para o jogo War Song, lançado aí para o Mega Drive, ou Languisher, também como ficou conhecido. Então vamos a essa delícia e depois aos comentários. Muito bom. Thought of the Holy, Player Phase 3. O Noriyuki Iwadare para o jogo War Song, lançado aí para o Mega Drive, que no Japão ficou conhecido como Langrisser. War Song, ele seria, né, o equivalente ao Fire Emblem do Mega Drive. Da mesma forma que Govelius é o Zelda do Nintendo, War Song é o Fire Emblem, né, do Mega Drive. Muito bacana o jogo. Lógico, quem jogou Fire Emblem sabe que é um jogo tático, não é um RPG tático. E tem aqueles mesmos elementos que o Fire Emblem possui. Que se você, algum personagem morrer, dependendo do personagem, o jogo acaba. Ou ele morre e não volta mais, né? Você continua o jogo, mas aquele personagem você não joga mais. Você vai recebendo aliados, né, para cada... Eu não vou dizer nem jornada o termo correto, mas é como se fosse cada nova missão, né? Que você vai lá enfrentar os monstros, conquistar a terreno, aquela coisa toda. Então novos aliados vão aparecendo para você, assim como lá no próprio Fire Emblem, que... Não sei porquê, eu não me lembrei de colocar ele nesse episódio. Veja só que furada minha, mas... Só comentário, né? Vai ter outros episódios do RPG, com certeza. E eu vou tomar essa nota mental agora. De como é que eu esqueci do Fire Emblem? Mas enfim, vale a pena dar uma conferida. Os jogos do Mega Drive, assim, já deu pra perceber que tem uma pegada mais elétrica, né? E vai ser mais visível daqui pra frente quando eu fizer a comparação com os jogos do Super Nintendo. Mas por enquanto vocês ficam com essa ideia, dessa eletricidade, essa energia, né, nos RPGs do Mega Drive, como já foi aí no Arcus Odyssey e no War Song, que a gente vai comparar com os jogos que virão aí depois do Super Nintendo. Falando nele, vamos então para o Lufia 2, Rise of the Sinistros, com a música The Earth, por Yasunori Shiono, que também já apareceu lá duas vezes no episódio lá do Dia dos Namorados, do Som de Cartucho. Então vamos mais essa vez, porque a trilha sonora de Lufia 2 é belíssima. Vamos conferi-la então. Thank you. sensacional The Earth, por Yasunori Shiono, para o jogo Lufia 2 Rise of the Sinistros. Lufia 2, ele... A grande sacada desse jogo, desse RPG, que foi publicado pela Natsume, né, nos Estados Unidos. Publicado pela Natsume, não foi produzido por ela, não. É que ele é uma prequel do Lufia and the Fortress of Doom. Ele se passa 99 anos antes, né, do primeiro jogo lançado, do primeiro Lufia, né, que foi lançado para o Super Nintendo. E conta como que a guerra que a gente encontrou no primeiro Lufia aconteceu, né? O motivo dela ter acontecido, que foi por conta aí desses deuses chamados aí Sinistraus. E nesse episódio aí de Lufia 2, tem um cavaleiro aí, que ele tem uma habilidade nata, né, de lutador, cuja função dele, no seu objetivo, é derrotar esses Sinistraus aí, para garantir, né, a paz mundial. Muito bacana, o jogo tem um gameplay sensacional porque ele é focado quase que exclusivamente na solução de puzzles, né? Tem um RPG tradicional, claro, mas ele tem uma abrangência enorme, né, de puzzles que você vai resolver ao longo do jogo, né? Desde os mais simples até os mais complexos. Muito bacana, Lufia, a gente sabe que graficamente ele é belíssimo, o jogo realmente é muito bacana. Houve algumas implementações com relação ao primeiro Lufia, como, por exemplo, lá o lance, né, nas cavernas lá de aparecer aleatoriamente os monstros, que aquilo enchia o saco. Esse aí não acontece isso. E, musicalmente falando, ele é mais belíssimo ainda, né? Tanto é que já trouxe ele 3 vezes, né? Só no episódio do Dia dos Namorados ele apareceu 2 vezes. Inclusive, com uma das músicas foi a Prefer Flowers, né? E agora aí, no lógico, episódio de RPG dedicada aí a esse gênero. Então, essa música aí, a The Earth, ela seria o equivalente ao Overworld, né, do Lufia 2 aí, logo no início do jogo. Então, seguindo, né, a jornada do herói, vamos agora para a montanha com a música Mountain Saber por Yoko Osaka para o jogo Crystalis, lançado aí para o Nintendinho. Vamos lá conferir então. Bacana, Mountain Saber por Yoko Osaka para o jogo Crystalis, lançado aí para o Nintendinho. Esse jogo que com o tempo tornou-se um clássico cult e ele tornou-se o que se tornou por conta do Game Boy, porque por incrível que pareça, na época que o Crystalis foi lançado para o Nintendo, ele não teve esse apelo todo, talvez acho que por conta do Zelda, né? Mas que quando, tempos depois, quando foi lançado para o Game Boy, a turma reconheceu, né, a qualidade do jogo. E aí, né, aquela velha história, né? Porra, tem um jogo lá no Nintendo, então a versão do Nintendo deve ser melhor. Mas na verdade é a mesma coisa, porque a versão do Game Boy quase foi um remake, né? Mais do que um port, foi mais um remake mesmo, assim, do jogo, né, lançado para o Nintendinho. Então, um clássico aí lançado pela SNK para a Nintendo, onde o personagem principal ele vive meio que uma história de Thundar, né, o Bárbaro. Mais ou menos isso, não estou falando que é não, mas lembra um pouco, porque ele se acorda, né? Quer dizer, ele acorda de um sono criogênico aí 100 anos depois, né, no futuro, e descobre, né, isso por conta de um ataque nuclear que teve, e ele descobre que o mundo lá tá devastado e tudo, e que por alguma razão ele é o cara que vai salvar todo mundo, né? Então ele sai dessa jornada aí pra enfrentar, acho que o chefão final lá é o pessoal do Império Draigonia, né? O tirânico Draigonia lá, do Império que leva o mesmo nome dele. Vale a pena dar uma conferida, Crystalis. Ele, se eu não tô enganado, ele deve ter saído para o Classic Mini, né? Essa versão aí do Nintendo. Se eu não tô enganado, eu sei que saiu um RPG aí, eu não sei se é ele. Preciso conferir isso aí depois. Mas independente de sair ou não, é um jogo que vale a pena jogar, porque ele é estilo Zelda, né? Esse action RPG, né? Esse RPG de ação e aventura, que não tem esse lance de jogo de turno e nem nada para quem é mais apressado, né? Para quem é mais agoniado. É excelente, porque ele pega esses elementos do RPG e coloca ele de uma forma mais dinâmica, assim como foi lá no próprio Zelda. Na sequência, o equivalente, né, do Phantasy Star, lançado aí para o Master System, o Miracle Warriors Seal of the Dark Lord, com a música Overhead, pelo compositor aí desconhecido, provavelmente faz parte lá da equipe de compositores da SEGA, né, a equipe lá dos programadores mesmo, o que não tem assim, não foi um cara específico que foi creditado para fazer a música, mas a galera talvez ali se juntou para poder fazer isso aí. Então vamos com a música Overhead para esse clássico aí do Master System Miracle Warriors e depois vamos falar sobre ele um pouquinho. Esse galope é marcante, né? Até porque esse jogo, ele foi derivado, né? Na verdade, ele foi lançado para o PC 88. E a SEGA comprou os direitos para poder lançar ele para o Master System. Então ficamos com a música Overhead para o jogo Miracle Warriors, Seal of the Dark Lord, compositor desconhecido. E como eu falei aí pra vocês, o Miracle Warriors é um jogo que é muito, mas muito parecido mesmo com o Phantasy Star do Master System, né? O gameplay dele lembra muito a forma como o jogo é apresentado também. E eu me lembro que eu aluguei esse jogo na época lá na Ninja Games e, lógico, imaginem, né? O próprio Phantasy Star só fez sucesso aqui no Brasil porque teve a sua tradução em português, né? Então, imagino que era eu pegando esse jogo lá, todo em inglês na época, devia ter o quê? Sei lá, 11, 12 anos. Ainda não manjava quase nada de inglês. E é essencial, né, para esse jogo você saber um pouco da língua, para que você possa fazer pelo menos os comandos, né? De saber lá o que é ataque, o que é cair fora da luta e tudo. Então, eu torci o nariz na hora, né? Achei, a capa é belíssima, né? A versão americana, ela é censurada, né? A versão japonesa mostra lá a chefona, né, do jogo lá, acho que é a Tararin ou é Terarin, acho que é Terarin o nome dela, que essa criatura aí, demônio, né, uma demônio fêmea, ela meio que abriu, né, a caixa de Pandora dos monstros e lançou esses monstros todinho aí mundo afora. E lógico, você tem que restaurar a paz destruindo, né, todo o mal e no final selar novamente a Terarin. E na versão japonesa, essa personagem, tanto na capa do jogo japonês quanto no jogo mesmo, né, a última fase, né, que você enfrenta ela, ela tá com os peitos de fora, né, um peitão verde de fora. E lógico, a SEGA não ia, talvez, o mercado norte-americano, na verdade, não iria permitir, né, uma indecência dessa estampada, né, na capa de um jogo. Então ela ganhou lá uma armadura, mas a capa do jogo ainda assim ficou muito bacana. Eu vou colocar para vocês aí na descrição da postagem desse episódio a capa, né, a versão do Master System americana e a versão japonesa. E vocês vão ver a diferença que é. Vou deixar também para vocês o link da postagem lá do Gaga, do blog lá dele, né, do Gaga Games, que ele faz lá um mini review do Miracle Warriors e vale a pena dar uma conferida. O Gaga, o Roberto, né, Roberto Beckluft, acho que é assim que se pronuncia, sempre com seu bom humor, vale a pena dar uma conferida lá, porque esse texto dele tá muito bacana. Então ficamos com a música aí, Overhead, para esse clássico aí do Master System, Miracle Warriors, que vale a pena dar uma jogada, porque o jogo é delicioso, não é o melhor RPG que você vai jogar, mas ele tem uma coisa assim, um apelo nele, que faz você querer mais, sabe? Quem jogou a Phantasy Star vai gostar desse jogo bastante. Então, dê uma conferida aí. Na sequência, mais um clone aí do Zelda, né? Zelda fez sucesso, né? Com o jogo Crusader of Senti, ou como ficou conhecido lá na Europa, por Soleil, pelo compositor Motokazu Shinoda, e a música Overworld Map. Mais uma Overworld. Vamos lá então, conferir. Que fofinha, né? Overworld Map, por Motokazu Shinoda, para o jogo Crusader of Senti. Esse jogo lançado aí para o Mega Drive, ele é o clone verdadeiro do A Link to the Past, né? O Zelda. The Legend of Zelda A Link to the Past, lançado aí para o Super Nintendo. Mas o jogo é belíssimo. E ele é tão clonado, né? Que a própria história, lógico, não tem esse lance de Triforça. Mas é o nome do menino, eu acho que é Corona, né? O nome da ducha Corona. O menino tem nome de ducha, né? O herói, o protagonista tem nome de ducha. Acho que é o Corona. Ele, quando completou 14 anos, ele recebeu lá a espada lá, herdada do pai dele. E ele sai aí nessa aventura, né, pelo mundo para poder salvá-lo. E o jogo também conta com puzzles no mesmo estilo de Zelda. A visão também é o mesmo estilo de Zelda. É, a diferença é que no Zelda, né, você tem aquelas armas especiais que vão te garantir a passagem, né, para lugares inacessíveis. E aí você tem a ajuda de animaizinhos que funcionariam como armas que vão permitir a você... É, que você possa transpor esses obstáculos aí para alcançar novas áreas. O jogo é belíssimo. Eu vou deixar para vocês um gameplay para vocês darem uma conferida. E é delicioso, tanto de se jogar quanto de ver. E o que mais me impressionou foi a paleta de cores, né, utilizada, porque é uma paleta que você geralmente não encontra no Mega Drive. Aquelas coisas assim, aquele tom meio pastel, cores claras, né? Coisas que, como eu falei, difícil, né? O Mega Drive tem uma paleta de cores assim mais escura. É, tem essa coisa assim mais densa, né? Os gráficos do Mega Drive. Mas esse jogo, né, é de um colorido incrível, que só por isso já vale a pena dar uma conferida, porque já é um diferencial em si, né? Então, Overworld Map para o Crusader of Senti, ou Soleil, como ficou conhecido lá na Europa. Na sequência, o clássico Seiken Densetsu 3, lançado lá no Japão, né? O Secret of Mana 3, com a música High Tension Wire, pelo mestre aí Hiroki Kikuta. Vamos lá então! We'll be right back. interessante nessa faixa aí, High Tension Wire, pelo mestre aí Hiroki Kikuta, para o jogo Seiken Densetsu 3, ou Secret of Mana 3. Ele usa, né, esse barulhinho aí, parece um soco, né, como um instrumento de percussão do jogo, né, bem diferente de tudo que a gente já possa ter ouvido antes. O Secret of Mana 3, ele, apesar de ser a sequência, né, lógico, do 2, ele não, tipo, tá ligado à história, né, não é uma sequência da história. É como se fosse uma espécie de Final Fantasy, né, ele funciona, mas com aqueles mesmos elementos ali. Nesse aí, no caso, é o Mana, né, tanto o Deus, né, o Deus Mana lá, quanto com o monstro, né, o Mana Beast, né, que mais uma vez aí os heróis irão ter que evitar, né, que a Mana Beast saia fuja, né, do seu cativeiro lá, do seu selo lá, onde ela está presa, para poder tocar o terror no mundo. Isso tudo porque a força do Mana está se esvaindo, né? E aí cabe lá o herói novamente com a espada, né, garantir a paz e restabelecer a força do Mana, né, através da espada lá que ele tem, que ele usa, né, no segundo, na verdade, Secret of Mana 2, lá do Super Nintendo também. Belíssimo jogo, mais uma vez, dessa você continua, né? Pode ser jogado para dois jogadores, um RPG para dois jogadores, esse RPG de ação. São três finais principais que você tem no jogo e vários personagens disponíveis, né? Cada um com suas habilidades diferentes. Vale a pena um jogo, mais uma vez aí, não perdeu a mão, belíssimo, e musicalmente falando também não fica atrás do segundo, mas eu prefiro ainda a segunda versão do Secret of Mana. Na sequência, esse clássico do Nintendinho, que eu coloquei ele aí nas redes sociais do Assoprando Cartucho, né? Facebook, Twitter, Instagram, o Mother ou Earthbound. Como eu não tinha aqui como acessar, tirar a foto, né, do Mother do Nintendinho, eu trouxe a do Super Nintendo, mas a gente sabe que a pegada é a mesma, até porque é o mesmo personagem. Então vamos agora para a música Field One, ou também a música de Pollyanna, I Believe in You, por Hirokazu Tanaka e Keiichi Suzuki, para esse clássico Mother, lançado aí para o Famicom. E depois vamos aos comentários, a curiosidade que eu iria mencionar. Queria não, né? Que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Se liga então nessa maravilha. Delícia, delícia. Field One, Pollyanna, I Believe in You. por Hirokazu Tanaka, Keiichi Suzuki, para o jogo Mother, lançado aí para o Famicom, né? Um clássico absoluto, né? E eu tava dando aqui uma olhada mais cedo, justamente aí na parte que eu tirei a foto e compartilhei nas redes sociais do Soprando Cartuchos, que eu entendi, na verdade, o porquê do jogo se chamar Earthbound ou Mother. O lance todo é que o escritor desse jogo, né, e diretor também dele, o Shigesato Itoi, ele criou esse jogo por conta de problemas familiares que ele teve na sua infância. Ele menciona na revista aí, nesse Super NES Classics, esse apanhado, essa compilação de revistas, que ele teve um pai muito ausente, né? E assim como o Shigeru Miyamoto ficava viajando na batatinha lá e criou o Zelda, né, baseado nas suas aventuras de infância pelas florestas próximas à casa onde ele morava, né, o Itoi também passou por isso, só que de uma forma negativa, né? Ele sentia a ausência do pai e ele dizia que o pai era uma pessoa que, tipo, assim como no jogo, não só existia para poder dar dinheiro para ele, dizer que ele tinha X lá na conta bancária dele que ele podia usar, mas nunca trouxe afeto para ele, nunca participou com ele na infância de brincar nem nada. Então, era o pai que estava lá somente como o pai, né? E não como o pai criador, né? Só o pai biológico, não o pai que cuidava. E ele acabava voltando-se sempre para a mãe, né? Por isso, então, que o jogo se chama Mother, por conta dessa dependência que ele sempre teve da mãe. Então, ele, com o passar do tempo, ele ficou uma pessoa insegura por conta disso, né? Faltou esse apoio paterno que ele deveria ter tido, né, na sua infância. E o jogo retrata, né, basicamente isso, tanto é que na versão do Nintendo e do Super Nintendo, a versão do Super Nintendo, o menino é naquele mesmo esquema, né? O pai deposita dinheiro e você só liga pra ele pra dizer, ó, pai, salva aí, me manda dinheiro. E a versão do Nintendinho, os pais dele, né, sumiram, inexplicavelmente, e tempos depois só reaparece o pai, numa situação assim meio caótica, e novamente, né, quer dizer, inicialmente, né, que foi o primeiro jogo, também não dá atenção por conta do trauma que sofreu e tudo, e aí ele sai em busca aí, talvez, de respostas sobre a mãe, e numa história assim muito complexa, porque o Mother, né, esse Earthbound, ele é meio que se fosse uma metáfora, né, pra vida, né, esse RPG. Porque você tem um jogo que não tem relação alguma com a forma clássica, né, de se fazer RPG, exceto pela sua jogabilidade, mas eu digo em termos narrativos, ele é muito mais complexo e ele usa muito de paródias, né, de fanfarronices para poder contar essa história, né? Como eu falei, a história é muito complexa, não se fecha apenas nisso, né, nessa busca, porque cada personagem tem seus problemas e tudo. E é um jogo, assim, riquíssimo, né? Uma narrativa riquíssima que ele possui. Então, fica explicado aí o porquê dele se chamar Mother, porque talvez se o pai fosse mais presente, ele se chamaria Father, né? O jogo. E o Earthbound é pela mesma razão lá do Mana, né? A terra-mãe, né? Onde a gente sempre se volta para ela, né? Para as necessidades. É quem supre as necessidades nossas do dia a dia, né? Com alimento, com água, aquela coisa toda. Então, tá relacionado aí o nome Earthbound, né, com Mother por conta disso, né? Porque vai dar não só a estrutura física pra gente, mas talvez a mãe, né, biológica, vai dar a estrutura psicológica que a gente precisa pra poder vencer aí na vida, né? O apoio materno, né, que é importante. Então, muito bacana isso. Eu vou deixar depois aí uma foto desse texto para vocês darem uma conferida lá no site, na descrição dessa postagem de hoje, do episódio de hoje aí, do Som do Cartucho. Muito bacana, então. Field One, Pollyanna, I Believe in You, por Hirokazu Tanaka e Keiichi Suzuki, para o jogo Mother. Na sequência, mais uma vez aí, o Crusader of Senti, porque eu achei sensacional. As músicas desse jogo são belíssimas. Só que dessa vez a gente sai dos campos, né, para as batalhas, pelo compositor ainda aí, Motokazu Shinoda, com a música Battle One. Vamos lá então. Sensacional. Battle One, Motokazu Shinoda, compositor para o jogo Crusader of Senti, ou Soleil, como eu já falei, como ficou conhecido lá na Europa. Não tem mais o que falar sobre esse jogo. Considerem isso como um bônus nessa playlist de hoje, porque eu, assim, coloquei até mais faixas do que deveria. Hoje o Som do Cartucho está contando com 16 faixas, né? 3 faixas a mais, porque tinha muita coisa boa. E olha que eu não trouxe talvez nem um triscozinho da quantidade de RPGs que tem por aí lançados. Na sequência vamos para a música Lost Side Marches, para o jogo Soul Blazer, lançado aí para o Super Nintendo, por Yokihiri Takekawa e Kaz Tomaya. Vamos lá conferir depois aos comentários. Thank you. Muito bom. Um verdadeiro funk, né? Lost Side Marches. O Yukihiro Takekawa e Kazu Tomoya para o jogo aí Soul Blazer. Esse jogo eu já falei sobre ele uma pitadinha no episódio de número 7 do Assoprando Cartuchos, quando eu falei do jogo ActRaiser, né? A joia rara lá do Super Nintendo que eu intitulei lá o episódio. O interessante é que o Soul Blazer, o ActRaiser e o Terranigma, eles fazem parte dessa trilogia do Céu e do Inferno, né? Ou do Céu e da Terra, não me recordo bem. Mas são jogos que não que estejam relacionados à história em si, mas que essa coisa, né, da divindade lutando contra um demônio, né? Coisa que o ActRaiser trouxe isso muito, ficou muito bem evidente, né? E aqui no Soul Blazer é a mesma coisa, só que dessa vez o anjinho, né, que ao contrário de você no ActRaiser, você jogar com ele para poder livrar os monstros, né, na sua forma natural, angelical, ele se transforma, né, num ser humano e vai lá enfrentar lá o Death Toll, que é o mesmo lá, uma espécie de Tanzra, né, que do Soul Blazer. E aí o esquema é o mesmo, né? Inclusive, o final do jogo, ele tem um lance assim que eu achei até meio malvado, que o herói, né, o protagonista aí, o Blazer, ele gosta tanto, né, da sua vida na Terra, se apaixonou lá pela Lisa e tudo também, que quando ele volta, né, que ele completou sua missão, ele volta pro céu, né, já cumpriu com ela a missão, o mestre, né, que Deus, na verdade, que em ActRaiser também ele é chamado de Master, né, o Master, que seria o Deus, né, percebe isso e devolve ele pra Terra, né, pra ele viver uma vida como ser humano e não mais uma vida angelical. Só que com um problema lá que ele não traz, né, quando ele retorna, na verdade, pra Terra, ele não colocou a memória dele, as lembranças, né, passadas. De modo que o grande amor da vida dele passa a ser uma amiga, né? Não sei se foi trollagem ou não sei o que foi, mas que foi uma puta da sacanagem, foi, velho. Imagina o cara lá apaixonado pela mulher, pela vida na Terra e tudo, e o cara, ah, beleza, então quer voltar pra Terra, vou mandar você de volta, mas esquece a memória. Vai ficar aqui. Sacanagem. Mas muito bom, o jogo é bacana, gráficos competentes, trilha sonora muito bacana, né? Como tem que ser aí, lançado na época pela Enix, ainda, né? Quando ela era sozinha. Na verdade, essa trilogia é lançada pela Enix, antes de se tornar Square Enix, né? Como é atualmente. Então, Lost Side Marches, para o jogo aí Soul Blazer, do Super Nintendo. Na sequência, o RPG, assim, de entrada, para qualquer um que queira começar a jogar RPG, Final Fantasy Mystic Quest, com a música Lava Dome, por Ryuji Sasai. Muito bom, heavy metal de primeira aí, Lava Dome, né, a faixa, para o jogo Final Fantasy Mystic Quest, por Ryuji Sasai. E como eu falei, né, o Final Fantasy, esse Mystic Quest, ele não faz parte, digamos assim, da franquia tradicional do Final Fantasy, ele leva o nome Final Fantasy, mas é um RPG que foi lançado somente para os Estados Unidos, e no que tange aos jogos de RPG, norte-americano não é muito fã não, né? Japonês gosta muito mais de jogos de RPG. Então ele foi feito com a dificuldade assim, que não é absurda, é até fácil de se jogar. Gameplay tradicional, né? Jogo baseado em turnos. E o mundo dividido da forma como tem que ser, né? Tem o mundo das florestas, dos vulcões, né? Da qual faz parte essa faixa aqui, o Lava Dome, o mundo da água e o mundo dos ventos, né? Então, assim, uma aventura bem tradicional de RPG, gráficos, assim, normais, assim, nada de absurdo, mas como eu falei, ele é um jogo para quem nunca jogou RPG, é excelente, você vai se divertir toneladas. Da mesma forma como foi o Legaia, né? O Legend of Legaia, lançado pela Sony, né? Para o PlayStation, o primeiro PlayStation. Eu recomendo também como uma verdadeira porta de entrada para o mundo dos RPGs, porque aí você entende como é que funciona a dinâmica do jogo, porque geralmente RPG é mais arrastado, né? E como eu falei, ele tem o foco muito na narrativa, todos os RPGs, na verdade. Então, para quem gosta assim, de uma coisa assim mais que pegue com velocidade, a gente sabe que RPG não é a pedida, né? Você não vai recomendar para uma pessoa que gosta mais da velocidade. Mas para quem tem curiosidade, ou tipo assim, não sei por qual RPG começar, porque eu acho que todos eles são difíceis ou chatos demais, Final Fantasy Mystic Quest, lançado aí pro Super Nintendo, é excelente. E uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre os RPGs do Super Nintendo, eu preciso confessar para vocês que os do Mega Drive, como eu falei lá no início do programa, tem uma pegada assim mais energética, né? Aquela coisa mais viva. Enquanto que os do Super Nintendo, justamente pelo fato de focar muito na narrativa, as músicas elas são muito, mas muito bem ambientadas. De modo que ela consegue, né, conversar com a fase da qual você está jogando. Então ele usa muito do recurso da música ambiente, né? Os jogos assim, mais, como é que eu posso dizer, mais bem elaborados do Super Nintendo, né, do gênero RPG. Então, eu tive assim uma opção, né? Eu peguei mais de 30 jogos para selecionar as músicas e percebi isso, que as músicas do Super Nintendo estão muito mais relacionadas com a narrativa do jogo do que com a porradaria. Os jogos de RPG do Mega Drive estão mais relacionados a isso, né? Talvez pela proposta da Sega, né? Dessa coisa assim mais agressiva, né? Entre aspas, essa coisa do jovem e tudo. Enquanto que os jogos da Nintendo têm essa pegada aí que eu falei, que é mais focada na narrativa. Na sequência, vamos já chegando ao finalzinho aqui desse episódio de hoje, com o jogo Morioh Senki Madara, lançado aí para o Famicom exclusivo, né? Lá do Famicom, do Nintendinho, com a música Corridor of Flame, por Atsushi Fujio e Katsuhiko Suzuki. Vamos lá então conferir essa maravilha. simples, porém tensa, né? Corridor of Flame para o jogo Muryu Senki Madara, lançado aí para o Famicom pelos compositores, né? Atsushi Fujio e Katsuhiko Suzuki. Esse jogo que é baseado no mangá homônimo e que tem uma pegada de sobrenatural, ele é lançado pela Konami, única e exclusivamente lá no Japão, e ele faz uso, né, do chip de som, da mesma forma como foi o Lagrange Point, usou o 7, esse aqui usou o VRC6, o mesmo chip de som que foi utilizado lá no Castlevania, né, 3, também daí do Nintendinho. E, por incrível que pareça, apesar de ser compositor diferente, mas ele tem uma pegada em algumas músicas, né, não são todas, lógico, de Castlevania mesmo, né, do Castlevania 3. Muito bacana. Esse jogo, apesar de ser um RPG, ele não é no modo clássico. Ele foi lançado em 1990 e ele não é baseado em turnos. Você tem uma luta meio que livre, né, um espaço livre lá na arena de batalha, né, que você tá lá com os inimigos, né, os monstros. Muito bacana. Vale a pena pegar esse jogo, lógico, a versão pateada lá, que tem a tradução para português ou inglês, já que o jogo só saiu lá no Japão. Ok, então, ficamos aí com mais um episódio, né, do Som do Cartucho, ouvintes do Assoprando Cartuchos, e do Som do Cartucho sabem onde encontrar, né? No Assoprando Cartuchos, lá nas redes sociais, estão lá no Instagram, Twitter, Facebook, não tem errado, de estou Assoprando Cartuchos, encontra facinho, facinho. O Som do Cartucho agora tem o seu próprio Twitter, quem quiser seguir é o @ o Som do Cartucho, e quem quiser mandar e-mail, manda para o Som do Cartucho @gmail.com. Ok? Eu vou ficando por aqui, meu nome é André Albertin, mais uma vez aí, obrigado pela audiência, e nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho, episódio de número 38, já chegando perto aí da reta final dessa quarta temporada aí do Som do Cartucho. Mas até lá, vocês vão ficando com um epílogo, né? Esse episódio ficou um verdadeiro episódio de RPG, porque até em tamanho, né, o tempo, né, de programa, ele foi longo, né? Eu já tô aqui com um pouco mais de 1 hora e 26 minutos de programação aqui para vocês, quer dizer, de episódio, né, de RPG. Então, eu acho que eu consegui cumprir a meta, né, não só apresentar um episódio aos moldes de um RPG, inclusive também o seu tempo de duração, né, longo como um RPG. É isso, galera. Um abraço para todo mundo aí, mais uma vez obrigado pela audiência, e a gente se encontra no próximo episódio. E até lá, vocês vão ficando com o Epilogue, parte 3, pelo mestre aí Nobuo Uematsu, para o jogo Final Fantasy IV, lançado aí para o Super Nintendo. Um abraço para todo mundo e falou! We'll be right back.